Exatamente, apenas confirme o POB. 03 no POB, parecionamento, táxi, decolagem, torre 1-1-2-1-6-2, ajuste no 020. 5-6, confirmando a decolagem da cabeceira 1-0 ou da intenção hotel? Cobre a 340, por 859, aguardar número 2 para cobre. Poderia apenas confirmar a polícia, a informação se é ainda está vigente? Se é, a informação no momento é se é. Certo, aqui está informando que a pista está molhada, poderia confirmar para calcularmos aqui a performance de decolagem? Gente, a pista está seca, vai ser feito novo, informação vai ser corrigida aqui, a informação antes, ok? Vai, pista seca. Trip 5221 para pushback acionamento. No, na emoção no 3, tem livre, chame para o táxi. Vai para o táxi. O Mike é com o outro ponto, tá copo? Reporta antes da taxiway Juliette. O 10, decola 17, primeira curva direita, saindo no corredor Axé. Transponder 0125, controle Salvador 120.8. Confirma apenas o POB 05 no pátio 4, né? Parcelamento, táxi, decolagem, torre 118.6, ajuste no 020, Mike Eco Delta. Salvador, bom dia, web 6759, portão 2, informação Romeu para Copa Guarulhos. O Delta é a torre, né? Escuta. 020, guarde para Copa. Serra 020, guardando Copa MSC29. Tire essa aí. Dael, Lida Bridge. Dael, Lida Bridge. Retornando. Contorna o pátio e reporta na taxiway. No ponto de espera da 1-0, na taxiway Bravo, o jogo é 5-6. Vai dar passagem ao tocando da Júlia, da Fortero, essa né, 6312. Tá 3859, pronto pra copa? Afirma, pronto. Autorizado Salvador, Curitiba, via Zulu 21, nível de voo 360. Saída Arbor, Elefa, após Sagaz. Onde Interceptor ouvir, após utilizado conforme rota. Recorda pista 1-0, primeira curva direita, transponde 5142, o controle Salvador 120.8. 3859, autorizado 360, via Zulu 21, Arbor. Elefa, após a gás, central de ferrovia, decola da 1-0, na curva direita, 5-1-4-2, transponder, solo 1-2-0, controle Salvador 1-2-0-8, tá 3-2-5-9. Planejamento crash, temperatura pushback, treinamento, tá 3-2-5-9. Semana pronta, 3-2-5-9. 0-9. 2-2-1, estamos com 37 a bordo, 3 horas e 45, alterna Salvador. Trip 5221, outros ataques via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118.6, ajuste no 020. Pátio Índia Alfa, 18.6, ponto de espera, 1027. Torre Salvador, muito bom dia, Sané 6312, ponto de espera da 1-0. Kate Oceania 3-1-2 a linha e mantém após a rolagem do Tucano. Após o Tucano, a linha mantém na 1-0, Oceania 3-1-2. Objeto 6729, pronto para cópia? Pronto, cópia, 6729. Autorizado Salvador, Guarulhos, via Upper Zulu 16, nível de voo 360. Saia da El, Leda, após Leda, Bridge, onde Interceptor ouvia, após utilizado conforme rota. Decorda a pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5160 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva direita da El, Lida, Bridge, o pesulou no meio conforme rota. Transponder 5160, controle 120, decimal 8, Webjet 6729. Fechamento, qual é o chamando para puxar o estacionamento 6729? Chama para o estacionamento 6729. Meia-zero-cinco, chama Recife, 1251, alternando 3325. Para o posicionamento da 3859, portão 09. 3859, livre acionamento. Pushback em coordenação tipo sol, chama para o táxi, TAM 3859. Chamando a táxi, 3859. Meia, 3-1-2, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós, livre decolagem 1-0. Iniciando, Oceania 63, 1-2. Copiado, Mike Eco Delta. Prossegue no táxi, me chame no ponto, espera, pronto. Trip 5-2-2-1, pode tomar uma posição, pista na 0. 5221 na linha e mantém na 10. Linha mantém a pista 10, trip 5221. Eco Vitor Golf, decolou aos 29, ainda vai manter mil pés no acesso, chamará o controle 1208. Gente, mantendo o axé, chamando 208, uma boa senhorita. Controle Salvador, muito bom dia, papapá, Eco Vitor Golf. Eco Vitor Golf, no meu pé, escorredor axé, passa no farol da barra, quando possível, ser estimado de pouso. Gente, tá estimando pouso 1240, vai reportar o farol da barra, Eco Vitor Golf. Senhorita, é o Eco Vitor Golf? Vitor Golf, você chega? Tá, ciente da altitude dos corredores, porém seria possível a gente subir para 2 mil pés? O Delta, está autorizado a linha 17, eu entro para a decolagem? Já iniciou o pushback no 09, daqui a gente vai iniciar o táxi. Aguardando, 6729. 2 mil. Tá, ciente, agradece, Eco Vitor Golf. Controle, muito bom dia, Chanel 6312, decola na sua escuta. 312, bom dia, sobre contato radar, sobre o 350, perfil Pucajamucaju. Pucajamucaju, posso falar Caju direto? Guarda de coordenação, 6312. Guardado. 160 graus, 11 nós, Mike Eco Delta. E pode iniciar da pista na zero, 5221. Aguarde. Cinco, dois, dois, um, vento, 160 graus, 1, nós, livre e decolagem, pista 1-0. Decolagem, tipo 5-2-1-1. Sucan 3859, POB de 180, alterna Campinas, 4 horas e 15, a zona mínima. 80, Campinas, 4 horas e 15, dois ataques via Pátio, Índia Alfa. Ponto de espera, pistão no 0, torre 118, são 62, ajuste no 020. Entre o Vitaxi, Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, torre 118, são 62, 359. O WebJet 6729, após a passagem da Airbus da TAM, a sua cauda, é livre de acionamento, pushback em conexão aqui pro sol, chama pro táxi. Após o TAM, livre, puxa acionamento, chama táxi 6729. Turgolf reporta no ideal de descida. Vai reportar no ideal. 3, 2, chama o controle na frequência 1208. 08, bom dia. Tá no uniforme, ajuste no 020. Aguarde pra cota. Aguardando pra cota, 3, 4, 8, 7. Tarde. 5221, boa. Sob contato radar, sobre 200 no perfil Ar por Conquista. 200, perfil Alva Conquista, 5221. Controle na frequência 1208, bom voo. 128 até a volta. Papai Lima, Papai Mike, prossiga. Presente autorizado pro direto pro cruzamento do campo Lima Papa Mike, senhor estacionado 0135. Afirmativo, 0135-01 a bordo, 3 horas de autonomia. Ciente, autonomia 3 horas, Lima Papa Mike está autorizado direto pro de Costa Azul. Pro direto Costa Azul, Lima Papa Mike. Prodeu, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1 mil pés, correção, 1 mil pés direto Manati. O ajuste 1020, reporta 20 milhas fora. Quanto possível ser estimado de pouso, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. 36. Tente 36, copiado, Mike Eco Delta. Joque 5 metros, ataque, vai reportar na hotel para o cruzamento da 1028. Copiado o Joker 56, autorizado da presente o cruzamento, 1028, enxame na Delta. Cuidado, prossiga. Cuidado será ao 1256. 1256. Bom dia, Oceaner 6311 para cópia. Não, 0 pronto. Tan 3859, muito bom dia. A linha E mantém 10. A linha mantém 10, Tan 3859. Qual é o paciente da uniforme, o 6319? Tan 3487, pronto para a cópia. Tem motivo, senhor? Pode prosseguir para o 3487. Exato, Salvador Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 340. Sai da El Leda, ou Leda Bridge. O receptor ouvia, pode utilizar conforme a rota. Decoda 10 com primeira curva à direita. Transponder 5154 e o controle Salvador 120, decimal 8. 30 Guarulhos, nível 340 pela Upzulu 16. A saída da El, após da El Leda, Leda Bridge. Receptor ouvia, conforme o plano de voo. Decoda 10 com a primeira curva à direita, aciona 5154, controle 120, decimal 8, 347. Seja apenas corrigindo, após interceptar a aerovia, autorizado conforme rota, ok? Afirmativo, após interceptar a aerovia, conforme rota, na 3487. Regimento Clash, chamando para pushback, acionamento, na 3487. Chama para outro, na 3487. Copiado. Delta, Alfa, na Alfa, chame o solo, 1219. Tan 3859, vento 160 graus, 129, livre decolagem, pista 10. Tem livre decolagem, pista 10, Tan 3859. Autorizado Salvador Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. Onde receptor ouvia, após utilizado conforme rota. Decoda pista 10 com primeira curva à direita. Transponde 5162 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos pela Upzulu 16, nível 360. A saída da El, Leda Bridge, após a. Conforme rota, decolada 10 com curva direita, transponde 5162, controle 1208, 639. Entendimento, quando é chamando para pushback, somente o China 639. Chamará 639. Para o site, web 6729, 150 a bordo, 4 horas de autonomia, terra confins. Ataque sua direita via Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1183162, ajuste 1020, webjet 6729. Indy Alfa, ponto de espera, 1862 a 1020, 6729, uma boa semana. Frequência no 208. 208, tá 3859. Bom dia. Bom dia. Já. Controle Salvador, tá 3859, bom dia. Decolou. 3859, bom dia, sob contato radar Sabal 360, perfil Arbor Elefa. Arbor Elefa para o 360, tá 3859. Gente, Lima, Foco Mike, para informação, tem tráfego do Mike Eco Delta no través de Amaralina, 1000 pés. Reporte ao término do TGL, Lima, Papa Mike. 29, muito bom dia, está autorizado a linha E decolar, pista 10, vento 170 graus, 129. A linha decola, objeto 6729. Autorizado 360, São Paulo, Congonhas. Tael Leda, após voo a bridge, Upzulu 16, BHZ direto trip. Decola 10, curva direita, transponde 5171, controle 1208, TAM 3733. Contagiamento correto, um ponto para puxar o adicionamento, TAM 3733. Chamarei. Obrigado, Zoker 56, mantém um ponto, espera aguardando. Salve Salvador, bom dia, o Golf Tango Alfa. Golf. Siga. É o Gol Fitango Alfa, solicitando reboque do pátio 3 para o pátio número 1, posição 3. 5-6, a linha E, mantém 1 no 0. Ok. Iniciando a reportar o ingresso à pátio principal. Utilizou o Gono 982. Gono 982, completo final, chamando torre 1862. 86, Gono 982. 1-2-2, desce agora para 3.000 pés, o ajuste 1.020, está livre da restrição de altitude em ITAP. Gono 2-2, descido para 3.000 pés, livre da restrição em ITAP. Confirma ajuste? Ajuste 1.020, 1-0-2-0. 1.020, Gono 2-2. Controle, o agente 6729, decolou na escuta. 6729, sob contato, radar, Sabel 360, após 2000, voa Leda, após Leda Bridge. 2000 Leda, Leda Bridge, o agente 6729. Joker 5-6, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós, livre decolagem 1-0. Bom dia, Olimp 01, por gentileza, confirma o indicativo Força Aérea 7201. Informe correto, ajuste no 020, tá pronto pra golpe? Cidade Salvador Galeão, via Golf 677, nível de voo 240. Edael, Leda, pós-Leda e Léus, pós-Leda conforme a rota apresentada no plano. E agora a pista 1-0, com a primeira curva à direita, transponder 5-1-64 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Apenas o Eco Vitor Golf, ele efetuou um pouso em Morro de São Paulo. Salvador 1-2-0-8, jogo 5-6, grato. Controle Salvador, Joker 5-6. Joker 5-6, subcontato radar, na saída lotar, sobe 1-9-0. Joker 5-6, saída lotar, 1-9-0. Luciano 3-4-8-7, na posição 11, para o puxa acionamento. 3-4-8-7, 11, livre acionamento, pushback, coração aqui, pessoal, chama para o ataque. Chão para ataque, eu vi o Solo é o Gol, Golf Tango Alfa, solicitando permissão para ingressar ao pátio principal. Utilizado Gol, Golf Tango Alfa, para a posição 03, para o portão 03, reporte o término do reboque. Ciente. Sim, reporte estabilizado. Condor 2, descida para 2 mil pés, autorizado LS 78, da 1-0. Condor 2. Chanel 6250, desce para 3 mil pés, o ajuste 1020. Para 3 mil, com 1020, 6250. 5221, chama Recife no 288, alterna no 260. 288, alterna 260, bom dia. Bom dia. Tan 3859, chama Recife no 288, alterna no 260. 288, 260, obrigado, bom dia. Realmente bom dia, bom voo. Solo, TAM 3733, pushback acionamento, portão 08. TAM 3733, puxa acionamento 08. Gente, o número, seu número 2 no setor, tem um Airbus da companhia já iniciando 1-11. Daqui a pouco vai dar a iniciar o táxi no seu número 2 no setor, ok? Sua escuta, TAM 3733. Objeto 6729, chama Recife, 251, alterne 13325. 251, 13325, Recife, objeto 6729. Né, 6250, pode prosseguir 2000 pés? Afirmativo, prossegue 2020, livre final ILS, é que você reporta estabilizado, Oceaner 6250. Estabilizado para 2020. Dona localizador, o Condor 22. Condor 22, comprante final, chame torre no 8612, bom pouso. Torre 108612, Condor. Altista 3437. Temos 147 a bordo, alternando com 15, com 3 horas e 50. 147, 3 horas e 50, com fins, 3 ataques via pátio, Índia Alfa. Modo de espera na pista 102 e 118, ajuste 020. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 1862, antena 3487, bom dia. Alfa de Brasiliette, 1992. 1922, utilizado Juliette, portão 05. Juliette, por portão 05, 1922. Solo, após a passagem do tanque, iniciou o táxi, o TAM 3733, pode iniciar o pushback? Tá livre, o 3733, após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, chame para o táxi. Reportaria para o táxi, TAM 3733. E nós? Condor 22, autorizado o pouso, pistando zero. Confirme quando tem esfera baixo travado, Condor. Já baixado e travado. Copiar. Condor ao Gol, Golf Tango Alpha, informando o término do rebote. Gente, bom dia, Gol, Golf Tango Alpha. Bom dia.